Hoje eu tô feliz, Floripa na coligação. É realização que explode meu coração. É consideração, somar sem conhecer. É força e direção pra nunca mais sofrer. Na primeira quebra a cara, na segunda você cai. Na terceira quase morre, mas na quarta você vai. Mais um passo, um segundo e cai a ponte inteira. Essa vida é muito linda e muito traiçoeira. Injusta pra caralho, nos força a se perder. Nós tenta explicar e ninguém quer entender. Que mesmo sem passar, você vai ter que me ver. Meu corpo tá ferido e não para de doer. Tarrafa miudeira, levou alguns amigos. Tarrafa miudeira, levou os inimigos. Isso mexeu comigo, me deixou mais sensível. Parei pra refletir, 10 anos invisível. O dia mais horrível, virou minha rotina. As dores mais terríveis, mataram o meu clima. Cabeça pra cima, às vezes não dá. Às vezes esse mundo só me faz baixar. Me faz cansar, dançar na minha canção. Comemorar, só eu e a solidão. Mesmo num buraco, eu cheguei no topo. E quem me fez cair, hoje só leva toco. O troco como um tapa, de bênção na tua cara. Fui dentro do inferno, buscar o que me sara. Matei todos os demônios e toda assombração. A solidão chorou e abriu seu coração. Pediu minha companhia, se sentindo sozinha. Notou que eu sou um monstro e ela é uma mocinha. É uma garotinha, perto da minha força. Eu arrebento a linha, com o pescoço na forca. Um momento e passa, sua vida além dos seus olhos e o que você fez. Quantos livramentos você nem notou, mas guardado foi por algo maior. Ressuscitado sem velório, o terror do cemitério. Que odeia morrer, a vida é um mistério. Como é que vai morrer, Jão? Se teu nome é vida, como é que vai partir, Jão? Tua vida é sem partida. Jesus te escolheu no beco de capuz. Jesus te encontrou onde não tinha luz. Raios e trovões, e ele sempre lá. Você já tava entregue e não queria acreditar. Que a força predomina, só basta aceitar. Quando baixa a cabeça, Jão, trate de levantar. Lembra que tu perdeu, guarda no coração. Nota que superou e trouxe a solução. Perder nego faz parte, derrota não é o fim. Poder da tua arte, renasce o teu jardim. Completa o teu vazio, te dá a autoestima. Quando tu vê o Brasil cantando a tua rima, imagina. Um momento e passa, sua vida.